cai pra um lado. É disso que eu falo, vem no embalo, vai no embalo. É disso que eu falo, cai pra um lado, vai pra um lado. É disso que eu falo, vem no embalo, vai no embalo. Corpo de elastique, estilo Matrix. Corpo de elastique, estilo Matrix. A gatinha seduzindo pra chamar minha atenção, convidei uma bebê assim eu vou. A gatinha seduzindo pra chamar minha atenção, convidei uma bebê assim eu vou. Para aí dessa aí gato cachorro nesse pet shop, au au, nesse pet shop, miau, nesse pet shop, au au, nesse pet shop, miau, nesse pet shop, au au, nesse pet shop, miau. Solta o solo da fuleiragem. Portal do Arrocha. Leleleô, ela mexe comigo. Leleleô, essa gata é demais. Quando ela passa, a cachorrada vai atrás. Nesse pet shop, au au, nesse pet shop, miau, nesse pet shop, au au, nesse pet shop, miau, nesse pet shop, au au, nesse pet shop, miau, nesse pet shop, au au, nesse pet shop, miau, nesse pet shop, au au, nesse pet shop, miau, nesse pet shop, au au, solta o sol da floresta.